Olá. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, fascinante, a robótica cirúrgica, como ela está redesenhando a medicina, né? A gente se baseou num artigo recente que detalha bem como os robôs estão, assim, virando peça-chave nos centros cirúrgicos. O objetivo é entender a tecnologia, o avanço aqui no Brasil e a necessidade de novos profissionais. Ah, e antes de começar, não esquece de seguir o canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online, tá? Para continuar recebendo análises como esta. Bom, a imagem de robôs fazendo cirurgia para muita gente ainda soa meio ficção científica, né? Pois é, mas já é uma realidade bem consolidada. E a promessa é grande. Mais precisão, recuperação mais ágil. Exato. Mas como é que isso funciona lá na sala de cirurgia? Tipo, quem está no controle? O robô faz tudo sozinho? O artigo explica bem isso. Não são robôs autônomos de jeito nenhum. Não mesmo. O cirurgião fica num console operando e os braços do robô basicamente espelham os movimentos dele. Só que com uma estabilidade, uma precisão que a mão humana não alcança. Exatamente. E isso é crucial entender. O robô é uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta super avançada que complementa, que potencializa a habilidade do cirurgião. Complementa. Boa palavra. Isso. O Dr. Sérgio Augusto Skrobot, que é citado na fonte, ele diz isso muito bem. Que o robô é uma ferramenta tecnológica a serviço da equipe cirúrgica. Ele melhora a execução, garante mais segurança para o paciente. É essa sinergia, né? Sinergia. Entre a experiência do médico e a capacidade da tecnologia. Gostei disso. É o ponto-chave. E essa tecnologia está crescendo, assim, muito rápido no Brasil. O artigo mostra que o uso começou lá em 2008, bem devagar. Uhum. Mas em 2023, a gente já tinha 111 robôs nos principais hospitais. E a estimativa agora é que já passe de 140. É impressionante a velocidade disso. E se a gente conecta isso com o quadro geral, esse crescimento exponencial cria uma demanda, assim, enorme por profissionais qualificados. Imagino. E não só cirurgiões treinados para usar a plataforma robótica, né? A gente precisa também de especialistas com formação sólida em robótica mesmo, para dar suporte, manutenção. Ah, claro. A parte técnica por trás. Exato. E até para desenvolver novas coisas. A fonte até aponta que encontrar esses especialistas ainda é um desafio grande por aqui. Falta gente. É, faz sentido. E aí entra a questão da formação, né? O artigo até menciona a Super Geeks, uma escola focada em ensinar programação, robótica, para jovens mesmo. Sim, eu vi essa parte. Interessante. O fundador, Marco Giroto, ele destaca que esse conhecimento que os alunos adquirem lá prepara eles para várias áreas, inclusive a saúde. Estimula a criatividade para, quem sabe, operar ou até desenvolver novas soluções no futuro. Isso levanta uma questão super importante sobre o futuro do trabalho, né? A qualificação em tecnologia, ela deixou de ser só um diferencial. Virou necessidade. Exato. Quase uma necessidade básica em muitas áreas. Como o próprio Geroto diz no final, né? Os profissionais com boa formação em tecnologia vão se destacar, vão ser muito procurados para cargos que estão surgindo agora. Uhum. A Super Geeks, que já está na estrada desde 2014, busca isso. Formar criadores de tecnologia, não só usuários. Entendi. Então, assim, o resumo da ópera é que a robótica está revolucionando a cirurgia, né? Trazendo mais precisão, mais segurança. Sem dúvida. O Brasil está correndo para adotar essa tecnologia, o que é ótimo, mas isso cria uma urgência. A gente precisa preparar as novas gerações com essas habilidades tecnológicas para dar conta dessa demanda toda. Exatamente. E fica até uma reflexão, né? Para além do que a gente conversou, conforme essa colaboração homem-máquina fica mais integrada nos hospitais, sim, que novas funções podem surgir? Ou talvez, que dilemas éticos a gente vai ter que encarar? São perguntas que vão além do que está no artigo, mas que certamente vão aparecer. Nossa, excelente ponto para a gente continuar pensando. Abre toda uma outra discussão. Bom, pessoal, gostaram da nossa análise de hoje? Então sigam o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Ativem as notificações para não perder os próximos mergulhos. Até lá!